Misha, entender. É Misha, entender. Eu tenho tantas rimas que não dá nem pra contar quantas rimas que eu tenho. Deixa as minas que eu ponho tonta. Eu não tô aqui pra copiar os gringos. Eu sou o Souza, desmente, monta, enfina. Harmonia base mais simples que surge de frente. Aí tá pronta, primo? E pronto, cumprimento sincero, a família em tempo que não seja seu parente. Assina, paz, confiança se sente um no outro ato até menos. Aquele que ainda subestima minha mente, resiste a passar rente aqui na quente. Quanto conte comigo, além de ver se eu tô na esquina, na encruzilhada lente, mantém nosso contato. Contato distante, assina de ser agente diante tudo aquilo outro que me lima. Mal sabe sobre me garante permanecer insistente. Ao instante que não funciona, a mina achar agulha no palheiro enchente da China. Calma do estrante que se anima demais e mente. Alto ao topo do monte na matina. Fim esquecer o que disse ao dia seguinte, doente. Na espera deitada, cura divina. Durante bons momentos, tudo passa. Eu posso manter-me em cima na soma. Os assentos preenchidos de graça, incessante. Vente, frases, imã, lentos. Versos flutuantes, o ar me abraça como semelhante, descendente, isentos. A verdadeira cultura me fascina como os bancos da praça, sem preço. Eu sou carente a mágoas, a fama, troco de tudo, de forma alguma a mim se combina. Compasso, eu vou avante aos 20 de idade. Meus temas traço amor mais resistente que a nova vivarina. Vai vendo. Eu fiz um som pra ver se é algo que presta. Tocar na pista, olhar nos cornos, vagabundo que me testa. Mesmo que insista, pra que eu desista. É bom saber que eu tenho de sobra o que me resta. Eu fiz um som pra ver se é algo que presta. Tocar na pista, olhar nos cornos, vagabundo que me testa. Mesmo que insista, pra que eu desista. É bom saber que eu tenho de sobra o que me resta. Repare, meus irmãos. A qualidade faz. Diferença. Repare, meus irmãos, que riqueza extraordinária, que riqueza musical fora do comum, essa que nós possuímos, graças a Deus.